Fernando. Primeiro mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Primeiro mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus tô viva. Não dá pra saber o que vai acontecer quando cê vive nessa vida. Marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu. Cheguei com força, tomara que não mexa em tosca. Quando não é assim, passa um mic pra mim que eu vou sambar na cara dos coxa. What? I'm sorry, se te ofender eu não chame. Fiquei confusa, ô mano, retusa, me chama pra tomar um corre. E olha só como o jogo virou. Do nada cê liga a TV, nós tá na Globo. E abre espaço pras donas sem torcer o nariz. Que elas já chegam no estilo imperatriz. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Destruição, examina. Encabeçando a revolução, examina. Pronta pro combate, só causando alarde. As inimiga late, consciência limpa. Tô fazendo a minha parte. Autoridade, a dama que se fez respeitada. Dignidade, do tipo que entra e sai consagrada. Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito. Nem fica bolado se olha pro lado e vê meu império crescendo. Viver no mundão, tá ligado que é caso sério. Dando a cara tapa e às vezes sem ter critério. Levar o legado sendo parte do mistério. Trabalhar.